Aqui no livro dos Médiuns, tem um capítulo que ele nos fala o seguinte: toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos, por isso mesmo, é médium. Essa faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é um privilégio exclusivo. O que ele quer dizer com isso? Que todos nós, em algum grau, temos mediunidade. Um dos princípios, uma das premissas para o aprendizado é a vontade, é o querer. Nós precisamos estar abertos para querer aprender. Eu digo isso porque quando se fala de mediunidade, quando se fala de espiritismo, casa espírita, talvez não nós que já frequentamos aqui há um bom tempo, já temos algumas noções, já conhecemos um pouco a prática de como é feito. Mas muitas pessoas fora daqui do centro, que nunca vieram aqui, às vezes têm uma ideia distorcida sobre esses dois temas, mediunidade e espiritismo. Então, mediunidade, quando se fala, se pensa sempre em coisas fenomênicas, em apresentações que muitas pessoas pensam até com medo de que possam acontecer com elas ou aonde elas estiverem. E pela definição aqui do livro dos médiuns e pelo que já foi dito, todos nós temos um certo grau de mediunidade. E isso é fácil de a gente perceber, porque, como eu disse, não são apenas os fenômenos. Sempre que a gente faz uma oração, se dirige a Deus ou ao nosso santo, que nós temos mais afinidade, nós estamos praticando uma mediação, uma mediunidade. Quando nós somos alvo de uma intuição daquele anjo protetor, daquele espírito que nos acompanha, que nos aconselha, ou para o lado bom ou para o lado mal, nós estamos exercendo nesse momento uma mediunidade, nós estamos fazendo um intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material. Nós do lado material e os espíritos do outro lado. Então é muito mais comum do que às vezes a gente pensa essa questão mediúnica. Até por definição, ele nos diz que mediunidade é uma faculdade humana pela qual se estabelecem as relações entre homens e espíritos. Nós fazemos isso a todo momento. E tem uma pergunta lá no livro dos Espíritos até, que ele nos responde que a influência espiritual, ela é tão frequente sobre nós que pela nossa pouca vigilância, pela nossa pouca consciência do que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, frequentemente nós somos sim tão sugestionados que acabamos sendo direcionados a fazer as coisas pela nossa pouca consciência do nosso aqui e agora. Vivemos incessante intercâmbio com o mundo espiritual, como eu disse, através da oração e da sintonia vibratória. O que é sintonia vibratória, né? Normalmente a gente se queixa de que algumas coisas estão dando errado, em alguns lugares que a gente vai as coisas não estão boas. Isso é uma sintonia vibratória que acontece. A gente acaba, pelo nosso padrão, a gente acaba entrando em contato, em sintonia com espíritos que estão nesse mesmo padrão. Então, quando as pessoas às vezes reclamam que as coisas não estão bem, a primeira coisa que a gente diz é: muda o teu pensamento, muda o que tu faz, que as coisas tendem a melhorar. Talvez não se resolvam por completo, mas já começam a melhorar. Isso quer dizer que o nosso primeiro passo está na nossa mão. Somos nós que precisamos nos modificarmos para que essa sintonia que nós estamos tendo, ela seja melhor. A gente consiga entrar num padrão acima daquele que a gente está, se a gente não está gostando. Pode ser que a gente se ache bem como estamos, então significa que a gente tem que continuar. Apesar que essa sensação de estar bem, ela pode ser errada. Quando pensamos em alguém, nos conectamos a esse alguém. De novo, a sintonia vibratória. E a gente pensa em pessoas da nossa relação, ou até pessoas que a gente nem conhece, o tempo todo. E a pergunta é, que tipo de pensamento é que nós estamos emanando, projetando? Quando a gente pensa em alguém, a gente está lembrando de momentos que são bons, felizes, e que a gente chega a sentir isso dentro de nós, essa coisa boa. Se nós estamos nos conectando, aquela pessoa também, de uma certa maneira, está recebendo isso. Ou a gente pensa de uma forma que não é tão boa, lembrando de algum fato que aconteceu, que nos marcou, que aquela pessoa possa ter feito, e a gente fica revivendo novamente, então, aquele episódio e aquela emoção de novo toma conta de nós. E nesse momento dessa ligação que a gente está tendo, a gente de novo está sintonizando com espíritos na mesma faixa. Tudo está, de novo, na nossa mão. É o que nós fazemos é que nos coloca em determinadas situações. O pensamento é o laço que nos une aos espíritos. E por ele, pelo pensamento, atraímos os que simpatizam com nossas ideias e inclinações, sejam boas ou sejam más. Então, a gente insiste bastante, porque não é o que vem de fora que é o nosso problema, mas é o que sai de dentro. É o que nós estamos manifestando, é o que nós estamos fazendo, é o que nós estamos pensando, que faz com que a gente esteja bem, que faz com que a gente esteja bem acompanhado ou não. É o que nós estamos emanando, que está classificando essa mediunidade que nós estamos tendo com o outro lado. Algumas pessoas vêm até nós, às vezes preocupadas, porque tem algumas manifestações mediúnicas um pouco mais avançadas do que essas comuns que eu estou tratando. E elas se preocupam porque elas têm medo. Como seria a nossa vida se não existisse esse intercâmbio mediúnico? Porque o que é a mediunidade? De uma forma bem simples. É uma possibilidade de auxílio entre os dois mundos. Não é só eles que estão nos auxiliando ou, dependendo da nossa vibração, nos atrapalhando. Mas nós também auxiliamos eles. Através dos nossos exemplos, através das nossas práticas. Dentro de uma casa espírita existe uma relação bastante próxima entre encarnados e desencarnados. Todos nós temos familiares que desencarnaram e quando eles partem a gente se preocupa. Como é que eles estão? E aí, como é que eles vão estar se virando agora que eu não estou do lado dele? Que a gente acha que só nós podemos resolver. Essas questões, muitas vezes, que a gente não tem o cuidado de, enquanto a gente está encarnado, de repente trazer para o nosso conhecimento de como é essa sequência da vida, a gente não tem esse cuidado de, às vezes, de aprender o que a gente vai encontrar do outro lado. Então, às vezes, esse trabalho é feito após. É depois que desencarnam que a gente tem o cuidado, o trabalho de orientar. Quem já leu alguns livros que tem aqui na nossa casa, que tratam dessas questões, ou até alguns filmes que já foram feitos, é claro que é muito, às vezes fica, se torna difícil de materializar o que é feito do outro lado. Então, às vezes, o filme ou o livro, por mais bem feito que seja, às vezes ele não consegue nos traduzir na exata proporção. Mas nos dá uma boa ideia de como é que funciona isso. E através dessa ideia, é que a gente vai também se preparando. Então, como eu disse, o que seria de nós todos se não houvesse essa possibilidade da mediunidade, desse intercâmbio, não só de auxílio para eles, mas o quanto eles nos auxiliam. Essa biblioteca está cheia de obras que são pontos de referência para todos nós, em diversos segmentos, não só histórias, mas também de tendências, de inclinações, de caminhos, para a gente poder compreender melhor a vida humana e a vida espiritual e a ligação das duas. Quando a gente fala desse intercâmbio, vocês devem ter visto pelas paredes do nosso centro, tem quadros pintados, pinturas mediúnicas, que estiveram, algumas foram feitas aqui, nessa casa, e a gente pôde, e alguns de vocês também, a gente pôde acompanhar ele fazendo ao vivo. E a gente tem algumas perguntas na hora que surgem de como aquilo é possível. A maneira como é feito, a maneira como é traduzido. Não importa o nome que ele coloca no quadro, importa o que é feito. A mediunidade, ela precisa de estudo e disciplina. Ela precisa de um preparo físico, intelectual e moral. Até físico é necessário, porque nós temos que aprender a controlar o nosso organismo para que esse canal de desenvolvimento ele seja o mais refinado possível para poder trabalhar. A mediunidade, como foi dito, né, ela não é um castigo ou uma punição, não é uma coisa ruim para aquele que tem ela aflorada, mas também não é uma graça e nem é um dom. É a possibilidade de auxílio entre os dois mundos. E como nós dissemos antes, todos nós temos um certo grau de mediunidade, que ele pode ser aumentado na proporção do trabalho, do estudo, de fazer com que ela seja bem canalizada, bem trabalhada, bem estruturada. E por fim, citando de novo os tipos de mediunidade, para ficar apenas em alguns que todos nós já presenciamos de uma certa maneira, os livros, as pinturas, as consultas que vários de vocês já tiraram aqui na casa, as águas fluidificadas, os trabalhos de psicofonia que são feitos na sala e os passes, que todos nós sempre nos utilizamos deles. Também é um trabalho de mediunidade, onde é feito uma união entre o encarnado e o mundo espiritual, os trabalhadores espirituais que nos assistem aqui todas essas noites. Então, para a gente começar a pensar de uma maneira diferente sobre mediunidade e sobre as nossas responsabilidades durante a nossa vida, os dons que nós temos, mesmo não sendo um dom, mas também é, porque é uma possibilidade que nós temos de fazer algo melhor. Melhor para nós e para os outros. Sempre lembrando que tudo que nós fazemos para alguém, o primeiro beneficiado somos nós mesmos.